PL 7T. Nascido das luzes. Nascido das luzes, nascido para vencer. Meu pai tem todo o poder. Sua imagem e semelhança, nós temos uma aliança que nada pode dissolver. Eu vou dizer para aqueles manos que estão lá nas carreiras se afundando. Eu vou dizer para aqueles manos que estão na quebrada só bolando os planos mirabolantes. Cuidado molecote, na fuga com os malotes pode trombar os caveiras. Imagina sua mãe naquela choradeira, outro filho fez besteira e desceu num caixão lacrado. A mãe não pôde nem beijar o rosto, por quê? Tava desfigurado. No coração da sua rainha, quem vai tomar o seu lugar? Seus dois pais com certeza também vão chorar. O mestrão não te criou pra isso. Abandone o mal, Jesus pode te dar outro serviço. Quem serve às trevas vai sair no prejuízo, mas quem é filho vai herdar o paraíso. Nascido das luzes, nascido para vencer. Meu pai tem todo o poder. Sua imagem e semelhança, nós temos uma aliança que nada pode dissolver. Nasci do Espírito, do seu Santo Espírito. Eu vim da eternidade e pra ela eu voltarei. Nasci do Espírito, do seu Santo Espírito. Tenho ascendência real, o meu pai é rei. Nascido de novo, nascido de novo, nascido da água, nascido do fogo, espantoso, pentecostal, espiritual. Meu ritual é louvar a Jesus, reflito sua luz e não tem igual. Presto culto racional, sobrenatural. Nascido de novo, nascido de novo, nascido da água, nascido do fogo. Eu sou teu povo, por isso te louvo, de volta no jogo. Não aceito roubo, medo louco mesmo. No plano terreno, eu sigo vencendo, vai vendo num dia descendo, no outro subindo, mas sempre aprendendo. Tava sofrendo, que tava doendo. Cristo já curou, libertador, resgatador. Ele matou quem me escravizou, ele pagou com sangue, comprou, batizou, restaurou, reorganizou. Me tirou da tranca. Ele é minha aliança. Aliança. Aliança. Nascido das luzes, nascido para vencer. Meu pai tem todo o poder. Sua imagem e semelhança, nós temos uma aliança que nada pode dissolver. Nasci do Espírito, do seu Santo Espírito. Eu vim da eternidade e pra ela eu voltarei. Nasci do Espírito, do seu Santo Espírito. Tenho ascendência real, o meu pai é rei.